próxima esquina, eu vou tomar uma decisão. Mulher como eu sou, encharcada de amor, sofro excessivo de decepção. Eu não sei que dia é hoje, e essa chuva me confunde. Chamar meu nome. E eu ouvi ele me chamando. Estava sem camisa, do outro lado, me oferecendo um café. Achei que ele sabia quem eu era. Caralho, mesmo. Eu disse que estava doida. Ele me pegou pela mão e falou: moça bonita, eu vou te dar amor, mas você tem que me dar a sua alma. Vamos fazer um pacto? Eu disse que a dona da minha alma era a Laide. Mãe dançou com a bala na cabeça. Que tipo de mãe é essa? Tem essa ideia de fazer um sacrifício de ovelha com um cão na barriga? Eu disse: eu vou morrer, mas eu já tinha morrido. E o homem me enfiou dentro de um saco e sorriu: hoje é minha vez. Aconteceu antes, mas agora é diferente. Agora a fornada é mais quente, a minha garganta sabe gritar. E aí vem gente pra me buscar. Eu vou tomar uma decisão. Mulher como eu sou, encharcada de amor, sofro excessivo de decepção. Eu não sei que dia é hoje, e essa chuva me confunde. E o cachorro latindo ao longe parece chamar meu nome.